Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Mystery. but there's a line to play. Hard time, it messes my mind. Playlist com Miguel Bettencourt. A entrar no alinhamento temos Lily Wood and The Prick e a música Down the Drain. Daqui a pouco, aqui na playlist, teremos Metronome e Roosevelt. Hit me.

só agora sintonizou a antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui, deste lado, na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música We Can Hold On, de Dutong, neste caso com um remix de Satin Jackets. Antes deles, passaram já por cá Lily Wood and the Prick, Elephants, Birthmark, Who Made Who, Thievery Corporation e abrir a sessão de hoje da playlist a dupla Sultan Shepard. Passamos para Tirza com Holding On, depois Metromony e Roosevelt, respectivamente, com as músicas The Look e Moving On. I'm not shy to say even when it's wrong, but what's keeping me from holding on? I'll be thinking of you even when you're gone, but what's keeping me from holding on? Thank you. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir a música Wonderland de Dutong. Depois, na segunda hora, das 20 às 21 horas, passaram por cá já do Hurt, Heaven, Duran Duran, In Excess, enfim, muita música para ouvir na Voz da Terceira com a playlist. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt e assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com a dupla portuguesa Bestiude e Moulinex. A música foi Part of the Noise. Entram no alinhamento outra dupla, Gorillaz, com os suecos Little Dragon. A música é Empire Hand. Depois, Elder Highland e Jadu Hurt, respectivamente com as músicas The Big Unknown e Forgotten Ghosts. Haunted. Playlists com Miguel Bettencourt. Já do Hurt passamos para Heaven e a música It's Not Enough. Daqui a pouco, The Police, os grandes The Police aqui na antena do Rádio Clube de Angra. It's not enough, baby. Let's keep it hush tonight. You lost that touch, baby. It's been so tough. We'll be right back.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com um grande clássico, uma grande música, King of Pain, dos Police. Continuamos com clássicos dos anos 80, do século XX, imaginem. Duran Duran com Save a Prayer, entrou no alinhamento de seguida. Depois, In Excess e a música Mystify. E por fim, Michael Jackson com o clássico Beat It. veils and misty. Streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystify me, oh. Mystify.